música a gente se apaixona mais, né? Essa aqui é pra tomar chorando, essa daqui, ó. Olhei seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, ver o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. E aí, Mel? Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Vou voltar assim, ó. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Volte logo. E pra você eu vou voltar. Volte logo. E pra você eu vou voltar. Volte logo. Volte logo, meu amor. Eu voltarei. E volte logo, meu amor. Eu voltarei. Volte logo, meu amor. Eu voltarei. Sempre vou voltar aqui pro Veropa, rapá. Pode esperar que todo domingo a gente vai estar aqui no Vero Pense. A dupla dinâmica do Brega. Chora, guitarra, chora, cidade. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos, eu vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Volte logo. E pra você eu vou voltar. Volte logo. E pro Veropa eu vou voltar. Volte logo.